O voo no 396, correção, o voo no 395, autorizado a ingressar na Juliette, posição 02. Tá no 3628 completa final, torre 1 no 862. Vento 120 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 9, reparte solo controlado. Reparte solo controlado, Guardião, 01. No 0 no 3, livre decolar, dono 0, vento 1 2, 0 graus com 9 nós. Prezado decolar, dono 0 no 3. Mantenha o ponto de espera. 35241 não foi direto, Monte Claro. Estou esperando baixar a travada. Titan 3628, vento 120 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 9, livre pouso não no 0. No 0 no 3, decolado ao 5-4, controle 120 decimal 8, bom voo. Controle 208, voo no 0 no 3, boa tarde. Para o táxi, voo no 7-5-5, voo no 03, a bordo, 3 horas, alterna Campinas. Voo no 755, autorizado táxi via pátio, índia, postar chama em torre 118 decimal 6. O ajuste de altímetro 1-0-9. Pátio Índia, no ponto de espera, vai chamar a torre 118-6. Voo no 755. 2-2-2-3-0-9. 2-3-0-9-7-2-9. 5-5-2-1-9, foi direto conquista. Direto conquista, 5-5-2-1-9. Controle Salvador, boa tarde, voo no 0-1-3, na saída da Euleda na sua escuta. Voo no 0-1-3, boa tarde, contato radar, voo 360, saída da El. Final 360, saída da El, voo no 0-1-3. Obrigado. 18, solo 56, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, chamão 219, 3622. O Azul 91144 ainda não tem o seu plano do sistema, poderia confirmar o estado de fora? É, poderia confirmar esse plano não é repetitivo, confirma? O Azul, poderia confirmar se foi feito um ACHG? Gente, irei chegar com a ES, aguarde um instante. Solo, Salvador, Tano 3628. Tano 3628, prossegue via Alfa, Juliette, posição 08. Alfa, Juliette, 08, 3628. Decolada 58, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, boa. Siga. Tizou 9144. O 1925, contato radar, sua 360, sai da água. 360 na água. 76722, 10 e 2 e 10. 25241, chame Recife, 1288. 288, Recife, 5241, boa. 2. Livre decolar da 10, vento 30 graus com 8 nós. Número 2. Alguma possibilidade de pro distância? Eu mantenho a chegada ainda. Ok. Gono 013, sobre Recife, 251. Recife, 251, Gono 013. Boa tarde, contato radar, sua 360, saída da El. 360 da El, gol 97. Autorizado Recife, nível de voo 390, decola da 10, com curva à esquerda na saída Puca, transição Caju via Upper Whisky 58. O controle 120, decimal 8 e o transponder 5507. Jato Pushback, estacionamento, centro do táxi. Voo no 612. Boa tarde, informação Papá. Descendo a restrição 150. Voo no 612, boa tarde, acione identificação autorizada a Mari. Teste 317, Senegal na 019. Espera 317 na Mari, voo no 612, uma 019. Estabilizado, Campo Avista, Mercado 22. Teste 18 completa, final, Torre 1-8-6-12. Noite 62, bom dia. Direita 219 ao solo e 190. Boa tarde, Abjante, Mercedes 22. Boa tarde, Mercedes 22, aguarde pista livre. Guardando 22. São 3190, consegue Alfa Juliette, posição 05. Alfa Juliette 05, 3190. Bono 925, chame Recife 1288. 1288, 925. Sul 9144, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera da 10, chame Torre 118, decimal 6, hoje é o altímetro 0019, apenas confirmando 50 a bordo. Gente, Sul 9144, grato, bom voo. Cono 755, chame Recife, 125 Ono. 25 Ono, vou no 755. Mantém. Dois solo 08, livre à direita, solo 121, decimal 9. 29, uma boa tarde. Controle Salvador, Golo 601, boa tarde. Golo 601, boa tarde, acione a identificação autorizada, bom, desce de 4 mil pés, que é legal no 09. Focado 4 mil pés, 09, Golo 601. Vai, vai. Vento no 40 graus, com 7 nós. Solicita desvio esquerda para liberar a formação. Está livre, desvio. Salvador, boa tarde, chega 62, 10. 0, decimal 8, bom voo. 208, muito obrigado, bom final de semana. 50 na marinha, 210. Controle, muito boa tarde, azul 9144. Azul 9144, boa tarde, contato radar, voa 390, sai da PUCA. 390 na PUCA, obrigado. Gol no meio no 2, desça para 2 e um teste. Autorizado a sinal ILS, se tiver condições, já pro Iduna. Sim, pro Iduna, desça para 2 e um teste, gol no meio, 1 no 2. São 35677 da Papá? Gente, autorizado Brasília, nível de voo 380, decolando 10 com a curva à direita na saída Arbor, eleva via UP Zulu 17. O controle 120.8 e o transponder 5515. Gente, desça para 3.000 pés, legal no 019. 3.000, 1.019, 6.210. Então 3567, o via UP Zulu 17, chama o ponto de estacionamento. Você tem condições visuais, o triplo Papa Romeu Lima. Gente, o Papa Romeu Lima. Azul 9144, chame Recife, 2685. 2685, compreendeu, Azul 9144. Triplo Papa Romeu Lima, confirme o código transponder? Gente, graças. Nós dois, leve de via esquerda de novo. A formação próxima a dois. Gente, tá livre. Gol no 601, desça para 3 no teste legal da 09, reduza 2009. Silvio, na 6210, desce 2 no teste. Desce 2000, né? meia, 1-2, praticamente um ILS, aproximação, ILS X-Ray, pista 10. 1-6-2, complete, aproximação, torre 1-6-2. 2-6, voo 1-6-2. 2-9-0 está completamente visual aqui, pode voar direto no timbre. Final 6-2-0, mantenha pro Edduna, está autorizada a final ILS. Tem dona, tá autorizada a final ILS. Tá uma tá chuvinha ali em cima, assim pra seria um pouquinho melhor pra gente. Qual a sua indicada? Agora 320, mas vai reduzir daqui a minutinho. A gente inicia a redução 210, mas tá autorizada pro Edduna. E reduzindo e autorizada pro então. Torre Salvador, voo 1-6-2, boa tarde. Na final ILS, disso 1-0, baixa a trama. Boa tarde, 1-6-2, veio pouso na 1-0, vento 1-3-0 graus com 8 nas, altímetro 1-0 no 9. Gente, veio pouso na pista 1-0, voo 1-6-2. Autorizado Recife, nível de voo 390 da coluna 120 com a curva esquerda, na saída Pouca, transição Caju, que é Upper Whisky 58. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5511. Bom, 956, o acontecimento correto, são prontos para o tiver funcionamento. 301, no desço para 210, autorizada a final ILS. O 601 não copiou? Relativo, 2000, autorizado ILS, segundo 601. Oceano 43, boa tarde, acione identificação autorizada bom, 7210, que negar no 099.